Se a vida andar tão louco, eu não vou me apegar a pequenas coisas. Sei que o destino tende a surpreender as pessoas. O mundo lá fora está em guerra sem porquê. Nos resta agora, viva tudo que há pra viver. Só peço que eu não perca a fé no amor, pro novo sol de paz se abrir. E nunca a escuridão tentar te dominar, sempre uma luz irá surgir. Que prevaleça a fé até na dor, pro novo sol de paz se abrir. E nunca a escuridão tentar, eu hei de resistir. Vou adiante. Pouco tempo é o bastante pra eternizar momentos que nem são pra sempre. A vida é curta, vou aproveitar. Somos tão jovens, mas nem sempre inconsequentes. E ninguém sabe quando um simples tchau pode ser o adeus. E nunca é tarde, já que o futuro só pertence a Deus. Só peço que eu não perca a fé no amor, pro novo sol de paz se abrir. E nunca a escuridão tentar te dominar, sempre uma luz irá surgir. Que prevaleça a fé até na dor, pro novo sol de paz se abrir. E nunca a escuridão tentar, eu hei de resistir. Só não deixo o tempo te abraçar. Na brisa leve eu sei que minha vibe não vão roubar. Espero encontrar aquela paz na fé que me move. Mas se arrependa só daquilo que não fez. Ame como se fosse a última vez. Espero por encontrar aquela paz na fé que me move. Pra Deus eu peço que eu não perca a fé no amor, pro novo sol de paz se abrir. E nunca a escuridão tentar te dominar, sempre uma luz irá surgir. Que prevaleça a fé até na dor, pro novo sol de paz se abrir. E nunca a escuridão tentar, eu hei de resistir. Vou adiante, tão solto como um leão voa. Vou adiante, tão solto pelo mundo eu vou. Vou adiante, tão solto pelo mundo eu vou. Vou adiante, tão solto pelo mundo eu vou. Espaço aberto, a maior temporada de música no seu rádio. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Something I'm giving up on you. And I am feeling so small. It was over my head. I know nothing at all. We'll stumble and fall. I'm still learning to love, just starting to crawl. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry. Anywhere I followed you. Will swallow my pride. You're the one that I love, and I'm saying goodbye. Espaço aberto. O seu pedido está no ar. Espaço Aberto, tocando a sua música. See me up in the club with 511 girls, posted in the back, got my thing in my grill. Brooklyn brim with my eyes sitting low. Every boy in here with me got that smoke. And every girl in here gotta look me up and down. On Instagram, cake by the pound. Circulate the image every time I come around. G's up, tell me how I'm looking, babe. What is up for you? Just walk my way. Just tell me how it's looking, babe. Just tell me how it's looking, babe. Do this all for you, baby. Just take aberto. O seu pedido está no ar. We've not yet lost all our graces.

Espaço Aberto, tocando a sua música. I'ma make you feel alright, cause I'ma give you what you need, yeah. Mommy, you remind me of something, but I don't know what it is. You remind me of something, you gotta show me. Just my type, yeah. Everything just right. Be said, put it to the left, don't listen to the hype though. Got a cup in your hand, baby sitting, but you ain't got no kiss. We ain't leaving till it ain't no more left. Can't see no time on the Rolex. I can tell you a freak gon' show it. Looking for the after party with a dough at. Dough on the flow like a dough man. Baby, you know where to throw that. I said, mommy, you remind me of something. Tell me what your name is. I don't really care who you came with. Unless you got a couple friends look like you. My bad if my ex try to fight you. Roll up soon as I roll in. Security better get with the program. Too deep ain't nowhere to stand. So high ain't nowhere to land. You remind me of something missing, missus. You got my full attention, listen. Let go of the tension. If I get a minute I'll put your bad ass in detention. Put your panties to the side. I'ma make you feel alright, cause I'ma give you what you need, yeah. Put your panties to the side. I'ma make you feel alright, cause I'ma give you what you need, yeah. Espaço Aberto. O seu pedido está no ar. É amor, é tanto amor que eu sinto esse momento. É tão bonito esse mar de mãos. Ver todo mundo assim cantando junto é maravilhoso. É amor, felicidade transbordando em mim. Tem tanto tempo nossa união. Chegou o dia que o meu coração tá daquele jeito. Dá pra ver, vai ver. Bateu a sintonia, é tempo de alegria. Tão bom de dia que o meu coração tá daquele jeito. Dá pra ver, vai ter ver. Bateu a sintonia, é tempo de alegria. Tão bom dividir com você. Alegria, alegria. Alegria, alegria. Alegria, alegria. Alegria, alegria. Espaço aberto, tocando o que te toca. Um beijo inocente na porta da escola entre você e eu. Dois adolescentes descobrindo amor. Olha só no que deu. Já faz muitos anos o amor ficou maior. Juntos fizemos planos pra não ficar só. Tome amor, cada vez que a gente se encontra. Tome amor, nosso love é massa, a gente apronta. Tome amor, a galera comenta, mas a gente nem aí pro que dizem por aí. Tome amor, cada vez que a gente se encontra. Tome amor, nosso love é massa, a gente apronta. Tome amor, a galera comenta, mas por aí. Um beijo inocente na porta da escola entre você e eu. Descobrindo amor, olha só no que deu. Já faz muitos anos o amor ficou maior. Juntos fizemos planos pra não ficar só. Tome amor, cada vez que a gente se encontra. Tome amor, nosso love é massa, a gente apronta. Tome amor, a galera comenta, mas a gente nem aí pro que dizem por aí. Tome amor, cada vez que a gente se encontra. Tome amor, nosso love é massa, a gente apronta. Tome amor, a galera comenta, mas a gente nem aí pro que dizem por aí. Tome amor, cada vez que a gente se encontra. Tome amor, nosso love é massa, a gente apronta. Tome amor, a galera comenta, mas a gente nem aí pro que dizem por aí. Tome amor, cada vez que a gente se encontra. Tome amor, nosso love é massa, a gente apronta. Tome amor, a galera comenta, mas a gente nem aí pro que dizem por aí. Suelen Santos, Tome Amor, encerrando mais um bloco, nosso penúltimo de hoje, aqui no Espaço Aberto. Fica aí que daqui a pouco tem as minhas últimas músicas da programação. E entre elas tem Turma do Pagode, Anitta e muito mais. Segura aí, depois do break tem mais Espaço Aberto. Estamos de volta. Voltamos a apresentar Espaço Aberto. Trazendo Vanessa da Mata. Música.